A paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus pela oportunidade de poder retornar a esta igreja para nós prestarmos a Deus um culto de louvor e de adoração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o mesmo capítulo que nós lemos na segunda-feira passada. Capítulo de número 19, e nós vamos ler o versículo de número 9. Hoje eu vou fazer uma promoção do nosso material, imperdível, viu? Para você levar todos hoje. Quem veio hoje vai ter a grata surpresa de levar o DVD por R$10, para não voltar nenhum. Inclusive, a mensagem dos Gideões Missionários da última hora que nós pregamos. Então, R$10 cada DVD. Capítulo 19, versículo de número 9. Está escrito assim, em Lucas: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Amém. Meus amados e queridos, graças a Deus que concede-nos a bênção, a riqueza de poder estar na sua casa para mais uma vez fazer uso da exposição da bendita e da poderosa palavra do Senhor nosso Deus, que eu não canso de repetir que ela é digna de toda a aceitação, pois ela é infalível. A palavra do Senhor nosso Deus, a bússola para nós nos orientarmos e não perdermos a direção do objetivo que temos, que é alcançar as mansões celestiais. Eu particularmente acredito piamente em tudo o que a Bíblia diz. Não importa o que os homens acham ou deixam de achar, eu acredito na Bíblia. E fico preocupado quando eu vejo alguém que não lê a Bíblia, que não busca conhecimento de Deus por intermédio da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o alimento da alma do crente. Irmãos, se você acredita na Bíblia, todas as promessas de Deus para a sua vida, que estão incutidas na Bíblia Sagrada, você fizer tudo aquilo que Deus lhe exigiu, tenha certeza que tudo que está prometido na Bíblia, você tomará posse em nome de Jesus o Nazareno. Aleluia! O crente precisa ter a Bíblia como o livro de orientação, de alimento para a sua alma. Eu gostei desta igreja porque eu vejo que aqui há um certo compromisso com a palavra de Deus. Pois já são 8 horas e eu estou pregando a palavra. Isto é uma raridade nos dias atuais, neste país que a gente vive e que eu conheço quase todo. A grande dificuldade dos pregadores nos dias atuais é encontrar tempo para pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Esta é a razão desta igreja ser vitoriosa. Esta é a causa desta igreja ser saudável. Esta é a causa da igreja, em plena segunda-feira, estar com este número tão grande de pessoas cultuando a Deus. Por causa do cuidado que existe aqui em dar tempo para a exposição da bendita e da poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Meus amados, o versículo que nós lemos e o capítulo, eu falei na segunda-feira passada sobre a epígrafe do capítulo que falava da salvação do publicano Zaqueu. Mas hoje eu quero falar do versículo de número 9, quando Jesus vira para ele e diz: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Veja que depois que Zaqueu confessa o que ele iria fazer, haja vista que Jesus alcançou a sua casa e lhe trouxe a verdade, Zaqueu disse que distribuiria ou repartiria a metade do que tinha. E se ele tivesse defraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. E quando Jesus ouviu isto saindo da boca daquele homem, Jesus então disse: hoje veio a salvação a esta casa. Aí Jesus o qualifica e diz: porque este também é filho de Abraão. Jesus está dizendo que Zaqueu também era mais um filho de Abraão, que agora tinha sido achado. Quando a Bíblia fala de filho de Abraão, eu devo explicar para a igreja que todos nós, geneticamente, nós somos filhos de Adão. Então nós temos algumas filiações na Bíblia. A primeira é que geneticamente todos nós somos filhos de Adão, porque nós cremos na teoria da criação, ou por que não dizer, nós acreditamos que toda raça humana, ela descende de somente um homem, chamado Adão. Então, se toda raça humana descende de só um homem chamado Adão, então todos que são filhos na carne são filhos de Adão, seja negro, seja branco, seja louro, mulato, seja qual for a raça, seja qual for a cor, todos nós viemos de uma matriz chamada Adão. Adão era um heterozigótico, ou seja, quando Deus fez Adão, ele fez o homem capaz em sua natureza, em sua carne, de descender toda a raça humana. Por isso Deus disse: povoai e enchei a terra. Então em Adão havia toda esta mistura de raça que nós hoje temos. Então, geneticamente, todos nós somos filhos de Adão. Até porque eu não acredito na teoria da evolução que a ciência defende, que nós somos descendentes do macaco. Até porque eu não pareço nem um pouquinho com o macaco. Eu sou a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então, geneticamente, todos nós somos filhos de Adão. Mas no decorrer da história, no decorrer da evolução do homem, do mundo em que vivemos, Deus criou o projeto de redenção. E para que tivéssemos parte no projeto redentivo, Deus nos deu um outro pai, ou seja, o pai na fé. E quem é este pai na fé? Segundo a Bíblia Sagrada, Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo que todos que são filhos na fé são filhos do pai Abraão, porque este evangelho, este que você dá aleluia, este que você dá glória a Deus, que você serve a Deus, que você aceitou Ele para que a sua alma fosse salva, redimida e lavada, este evangelho que hoje aqui estamos pregando, vivendo e experimentando, segundo Paulo, este evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Então Deus pregou o evangelho a Abraão. Quando Abraão creu, então todos que somos filhos na fé somos filhos do pai Abraão. Então na carne somos filhos de Adão, mas na fé somos filhos do pai Abraão. Depois nós temos a paternidade celestial que Jesus veio nos dar, dizendo assim: quando vocês orarem, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Então nós recebemos esta paternidade pela adoção do Espírito Santo de Deus, aonde está registrado na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, quando Paulo diz: mas vós não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes um espírito de adoção, o qual clamamos Abba Pai, que quer dizer meu pai ou meu paizinho. Tem alguém que tem mais pai do que nós? Ninguém. Aleluia. Ninguém. Ai, levanta a tua mão para adorar o Rei da Glória. Então, meus amados, mas eu quero falar do filho de Abraão. Como é ser filho de Abraão? Quando Jesus disse: este também é filho de Abraão. Então Jesus estava dizendo que Zaqueu era mais um filho de Abraão que fora achado. Para a gente saber se realmente somos filhos de Abraão, devemos ter as características de um filho de Abraão, porque todo filho de Abraão precisa parecer com Abraão, senão não é filho de Abraão. E para a gente saber se nós temos as mesmas características do filho de Abraão, devemos olhar o filho de Abraão. E quem era e quem foi o filho de Abraão? Segundo a Bíblia Sagrada, Abraão só teve um filho, que é o da promessa. O outro foi o filho de Abraão com a sua serva ou escrava, tentando dar jeito para ver se a promessa de Deus se cumpria. Meus amados, se Deus prometeu, não precisa arrumar um jeito para a promessa se cumprir. Porque Paulo diz aos Romanos que aquele que prometeu, ele também é poderoso para fazer cumprir. Fica só esperando na posição, porque o Deus que promete é o Deus que trabalha. O Deus que promete é o Deus que ajeita. O Deus que promete é o Deus que arruma. O Deus que promete é o que abre porta onde não tem porta. Derruba muro, quebra os ferrolhos e faz a promessa chegar até você. Então Abraão teve um filho da promessa, cujo nome chamava-se Isaque. Aquele filho que Deus o deu quando ele já era avançado em idade. E é neste menino que nós devemos olhar quais são as características deste menino, se é que nós as temos. Quando Isaac era adolescente, saudável, um filho que representava o sorriso de Abraão, a alegria de Abraão, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu quero lhe fazer uma proposta. Qual é a proposta? A proposta é de um evangelho. E para você entender, eu quero que você suba ao monte que eu vou lhe mostrar e leve o seu filho, o seu único filho, e me ofereça em sacrifício ou em holocausto. Quando Deus disse isto, Abraão, ouvindo a voz de Deus, disse: Eu vou, Senhor, no monte que o Senhor me mostrar. E a Bíblia diz que Deus, falando isto para Abraão, Abraão ajeitou os jumentos, pegou a madeira, pegou o fogo e levantou cedo, chamou Isaac e, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. E diz a Bíblia que ao terceiro dia levantou Abraão aos olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: Ficai-vos aqui, Gênesis 22, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre o ombro de Isaac, seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Verso 7, começa então as características de um filho de Abraão que nós devemos ter. Veja o que Isaac disse a Abraão. Então disse Isaac a Abraão, seu pai: Meu pai, ô meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo. Aqui está a primeira característica de um filho de Abraão. A pergunta é esta: eis o fogo. Aleluia. A primeira característica de um filho de Abraão é que ele sabe aonde está o fogo. Escute o que eu quero lhe dizer. Eu não acredito em filho de Abraão gelado. Eu não acredito em filho de Abraão pedra de gelo. Eu não acredito em filho de Abraão iceberg. Eu não acredito em filho de Abraão frio. Eu não acredito em filho de Abraão que não saiba aonde está o fogo. Todo filho de Abraão, por característica, sabe aonde está o fogo. Se você, escuta aí, se você não sabe aonde tem fogo, é porque você ainda não é filho de Abraão. Aleluia. E tem essa conversa assim: eu vou na igreja tal, porque lá o fogo cai. Conversa. Eu vou na igreja fulana de tal, porque lá o fogo arde. Conversa. Eu vou em tal lugar, porque lá o fogo também. Conversa. Todo filho de Abraão sabe que o fogo está na mão do pai. Aleluia. Oh, glória. Isaac olhou para a mão do pai e disse: Eis o fogo. Eis o fogo. Ei, filho de Abraão não corre atrás do fogo. Filho de Abraão anda com fogo. Aleluia. Filho de Abraão não caça fogo. Filho de Abraão leva fogo. Filho de Abraão não busca fogo lá ou acolá. Filho de Abraão, aonde chega, chega com fogo, sai com fogo, anda com fogo, vive com fogo. Levante a mão, deixa eu ver. Oh, aleluia, aleluia. O pregador que passou aqui é fogo puro, não é não, irmão? Eu sou fogo, você também é. O cantor que passou aqui é fogo puro, não é não, irmão? É porque aqui tem fogo e aí também tem fogo. Oh, área. Adore, adore, adore, adore. A primeira característica de um filho de Abraão é que ele sabe aonde tem fogo. E se não tiver fogo, ele não fica. Se não esquentar, ele sai fora. Oh, glória! Se não sapecar, ele não gosta. Se não pipocar, ele não fica satisfeito. Agora ele só fica satisfeito se pipocar, se sapecar, se queimar, se tochar. Eis o fogo. Aleluia. É a primeira característica. Ele sabe aonde está o fogo. E quem sabe onde está o fogo, irmão, não fica frio. Quem sabe onde está o fogo, não fica gelado. Quem sabe aonde está o fogo, não vira gelo. Quem sabe aonde está o fogo, está sempre quente. Porque quem sabe onde tem fogo, pega fogo. Aleluia. Papai, diz, meu filho, eis o fogo. É a primeira característica. A segunda característica, ele diz, eis o fogo, eis a lenha. Ele sabe para que serve o fogo. Oh, irmão. Oh, eu gosto muito do pulo-pulo. Eu gosto muito do avião, do que salta, do que rota. É bom. Isso faz com que a alegria transborde. Mas deixa eu dizer uma coisa, e não quero inibir você de parar de fazer isso. Continue fazendo, se o teu pastor não proíbe. Mas todo filho de Abraão, ele sabe que o fogo é para queimar a lenha. Todo filho de Abraão sabe que o fogo é para queimar a lenha. E quem é a lenha? E quem é a lenha? Nós somos lenhas vivas no altar de Deus. Sem lenha, o fogo se apaga. Remove as cinzas, coloca a lenha e sai de perto. E deixa o fogo de Deus. Aleluia. Oh, cadê a lenha? Cadê a lenha? Cadê a lenha? Cadê a lenha? O fogo não é para queimar microfone. O fogo não é para acender brasa no monte. O fogo não é para queimar cortina. O fogo não é para queimar parede. O fogo não é para queimar sapato ou roupa. O fogo de Deus é para queimar a lenha. A lenha. Detalhe, escute aí, escute. A lenha aqui não é qualquer lenha. É lenha seca. É lenha seca. Repete comigo. Lenha seca. De novo, irmão. Lenha seca. Por que que a lenha é seca? Porque fogo não pega em lenha verde. Lenha verde faz três coisas quando o fogo pega. Qual? A primeira, fumaça. A segunda, ela chia. Terceiro, não queima, vira carvão e suja. Fogo de Deus não pega em lenha verde. Quando você vê um crente chiando, é porque é lenha verde. Quando você vê um crente que só solta fumaça, é lenha verde. Quando você vê o crente, onde passa dessa sujeira, é porque virou carvão e não pegou fogo. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Não tem pregador bom para lenha verde. Não tem pastor bom para lenha verde. Não tem culto bom para lenha verde. Não tem administrador bom para lenha verde. Não tem mensagem boa para lenha verde. Não tem culto bom para quem é lenha verde. Todo pregador pro lenha verde não presta. Todo cantor pro lenha verde não presta. Todo pastor pro lenha verde não presta. Porque ele chia. Se bate, ele chia. Se passa a mão, ele chia. Se não bate nem passa a mão, ele chia. Se faz qualquer coisa, solta fumaça. Seca hoje, meu filho. Seca hoje. Seca hoje. Seca hoje. Cadê? Quem está seco? Quem está seco? Quem está seco? Quem está seco? Quem está seco? Quem está seco? Quem está seco? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem está seco. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem está seco. Se tiver seco é só soprar. Se tiver seco é só soprar. Se tiver seco aonde tiver uma centelha, pega logo. Pega logo, pega logo, pega logo. Levante a mão para receber, levante a mão para receber. Agora! Disfarça, disfarça, disfarça, disfarça, bem disfarçadamente, e dá uma olhadinha do teu lado, vê se o irmão do teu lado já pegou fogo, vê se ele está chiando ou se ele já pegou fogo, vê se, vê o que está acontecendo aí, vê o que está acontecendo, vê, vê, vê, vê, vê, vê, vê, vê se ele chia, vê se ele... Meu Deus, pega fogo! Ai! Fica lá baixando a... Deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, lenha seca, lenha seca, obreiro também tem que ser lenha seca. Oh, pastor, tem obreiro que é lenha verde demais. Meu Jesus, tem obreiro que passa o ano todo sem falar a língua estranha, virou verde, virou verde, virou lenha verde. Hoje o fogo de Deus vai secar você e você vai pegar fogo. Este também é filho de Abraão, pastor. Já estou vendo que tem filho de Abraão aqui. Tem gente que já sabe onde tem fogo. E tem gente que já sabe que o fogo é para queimar a lenha. Terceira característica, disse Isaac: eis o fogo, eis a lenha. Esta agora é a terceira pergunta, uma das mais lindas que a Bíblia já escreveu. Tem várias, mas esta eu acho de uma singularidade, Neemias, terrível, quando Isaac diz: tem lenha, tem fogo e o cordeiro. Aonde está? Terceira característica, todo filho de Abraão sente falta do cordeiro. Aleluia! Oh, glória! Todo filho de Abraão sente necessidade do cordeiro. Oh, se não fosse o cordeiro! Aleluia! Todo filho de Abraão não vive sem cordeiro, não cultua sem cordeiro, não ora sem cordeiro, não prega sem cordeiro, não pastoreia sem cordeiro, não adora sem cordeiro. onde está o Cordeiro? Oh, pergunta singular. Oh, pergunta quase que inigualável. Onde está o Cordeiro? Tem que sentir falta do Cordeiro. Lá vai a pergunta. Aonde é que está o Cordeiro na tua vida? Onde é o Manaia? Onde é que está o Cordeiro no teu casamento? Onde é que está o Cordeiro na tua casa? Do lado de dentro ou do lado de fora? Na casinha do cachorro você botou o Cordeiro para viver? Onde é que o Cordeiro está na tua casa? Lá do lado do cachorro, na corrente? Onde é que está o Cordeiro de Deus? No teu ministério, nos teus livros, na marca da roupa que você veste, no português que você fala? Onde é que está o Cordeiro de Deus? Obreiros, onde está o Cordeiro na congregação de vocês? Ai, Jeová na Surianda. Líderes, onde está o Cordeiro no departamento que vocês lideram? Onde é que está o Cordeiro no teu casamento? Onde é que está o Cordeiro da tua família? Preguei numa igreja e arrebentei. Preguei numa igreja e destruí, arrebentei. Já não sente mais falta do Cordeiro. Comigo o negócio funciona. O Cordeiro já está fora. Eu sou bom na pregação. O Cordeiro já sumiu. Eu, quando prego, o povo salta. O Cordeiro já não está mais. Ai. Quem manda poder, quem dá a palavra, quem cura, quem salva, quem faz o povo pular, quem faz o povo saltar, quem faz o povo se alegrar, não sou eu, é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro. Levante a mão para receber a presença do Cordeiro. Tem lugar que o Cordeiro está assim, ó. Quem bate? Sou eu. Quem? O Cordeiro. Não dá para entrar agora. Quem bate? Sou eu. Quem? O Cordeiro. Já não te falei que não dá para entrar. Quem é? Sou eu. Quem? O Cordeiro. Não enche a paciência. Não dá para tu entrar, porque hoje está cheio. Vai falar fulano, vai falar Beltrano, vai falar Ciclano, vai falar prefeito, vai falar governador, vai falar o deputado, vai falar o vereador. Hoje não dá para você falar. Se o Cordeiro não falar, não presta. Se o Cordeiro não falar, não presta. Adore, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore. Eu vou parar um pouquinho, só para a igreja adorar. Levante a mão e adore o Cordeiro. Tem fogo, tem lenha, papai, e o cordeiro. E o que eu acho mais lindo, pastor, é que ele sente falta do cordeiro na subida. Tem gente que quer subir, mas nem pergunta pelo cordeiro. A pergunta pelo cordeiro é na subida. Tem gente que quer subir, mas o cordeiro não está nem aí, ele não quer nem saber se o cordeiro está no negócio, se o cordeiro está apoiando. Se tiver o ombro do irmão para ele pisar, melhor ainda, esquece o cordeiro. Ei, é na subida que você tem que sentir falta dele, porque ninguém sobe se ele não ajudar, ninguém vai se ele não quiser, ninguém chegará se ele não for na frente, ninguém! Meu filho, Deus para si, é a resposta mais linda que já ouvi. Deus para si, ele se exume da culpa. Não tenho culpa de nada. Meu negócio aqui é só a fé. Deus para si, o Cordeiro proverá. Então vamos. Então vamos. Urianda. Uriovandasúbia. Quarta característica, ao chegar no monte chamado Moriá, Abraão pega Isaac e amarra. Duas coisas aqui eu vejo: ou Isaac é bobo, por que, pastor? Amarra o teu filho hoje, amarra. Pega uma corda e amarra ele. Se ele souber falar, ele vai dizer assim: para que o senhor está fazendo isso, papai? Ou Isaac é bobo, nenhuma pergunta fez. Ou Isaac é obediente. Lógico que a segunda opção, ele é obediente. Porque todo filho de Abraão é obediente. Não acredito em filho de Abraão rebelde. Não acredito em filho de Abraão respondão. Não acredito em filho de Abraão que não tenha temor. Não acredito em filho de Abraão malcriado, que não respeita pai, que não respeita mãe, que não respeita pastor. Vou dizer que não respeita o porteiro da igreja. que é a primeira pessoa que você dá de cara quando chega na igreja. Não acredito em filho de Abraão que não respeita o líder da mocidade. Não acredito em filho de Abraão que não respeita os mais velhos, o seu semelhante. Ei, você pode ser filho de qualquer outra pessoa, mas menos de Abraão, porque todo filho de Abraão, ele é obediente. E a sociedade moderna interfere tanto na nossa educação que hoje não precisa mais de pai educar os filhos. O negócio apertou, chama Super Nani. Vamos falar um negócio aqui. Ou aquilo é mentira, ou tem muitos pais bobos, frouxos. Que se a Super Nani, nada contra a pessoa dela, se ela depender de ganhar dinheiro na minha casa para educar meu filho, vai morrer de fome. E lá em casa tem o Super Nano e tem a minha esposa, que é a Super Nani. O filho na cara do pai: pá, olha a Super Nani, como é que esse menino é genioso. Pá. O menino pega um negócio assim e joga na mãe. Pá. Olha, veja como é que essa criança é. O que é que eu faço? Não deveria ser mãe. Não deveria nem ser pai. Não deveria nem ter procriado. Não deveria nem pensar em ter filhos. Oh, Espírito do Rei da Glória, onde essa sociedade vai parar? Pessoas estranhas ter que vir nas nossas casas educar os nossos filhos, porque já perderam a moral, a credibilidade e a postura. Oh, Jesus da minha alma, obediência é o segredo de toda a vitória na vida de um servo de Deus. Aleluia! Saul, o que você fez? O que foi? Não disse que era para tu não trazer nada. Mas eu não trouxe nada. Que mugido é esse que eu ouço? De animal? Não, é que eu vi alguns animais cevados, bom para sacrifício. Oh, Saul, por pouco Deus não aprovaste o teu reino. Por causa disso está reprovado. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Levante a tua mão para adorar. Pastor não me manda. E mim também não manda, não, irmão. Pastor não dita a minha regra de vida. Na minha também não. Ele não te paga nada. E nem a mim o meu pastor paga também não. Se eu quiser não ir, eu não vou. Se eu quiser ser contra ele, serei. Mas há um espírito de obediência que me faz submeter-me. Orianda. Ai, de ovasteia. Existe um espírito de temor, de obediência, que está dentro de você. Que quando o teu pastor disser, não faça isso, sim, senhor, não farei. Por quê? Porque eu quero lhe obedecer. Você pode adorar a ele nesta noite. Quinta característica: Isaac é amarrado e deitado sobre o altar. Coisa linda, hein? Desce daí, Isaac. Não posso. Levanta daí. Não posso. Vamos sair. Não posso. Por quê? Estou amarrado sobre o altar. Ainda que eu queira sair, não posso, porque eu estou amarrado no altar de Deus. Quinta característica de um filho de Abraão: você está amarrado sobre o altar de Deus. Vou juntar dinheiro, vou montar um armazém para mim, vou ter os lucros aí por mês, com as perdas, dá para me viver. E pregação, pastor Elcio? Não vou pregar mais. Não posso. Por quê? Porque eu estou amarrado. Não dá para fazer isso. Por quê, pastor Elcio? Eu estou amarrado no altar de Deus. Irmão, a melhor coisa que tem foi quando nós nos enrolamos com Deus. Acabou. É igual macarrão talharim. Antes de ir para a água, ninguém sabe onde está a ponta. Assim é você com Deus. Deus, esquece. Esquece, esquece. Acabou, esquece tudo. Tá enrolado com ele. Tá enrolado com ele até o dia da tua morte. Ramana cheia na comunidade. Vamos dividir a terra. Judá, fica com essa parte. Simeão, com essa outra parte. Issacar, com esta parte. Zebulon, com esta parte. Naftali, com a outra parte. Dan, com a outra parte. Benjamim, com a outra parte. Eu, quem foi? Eu, com que parte que eu fico? Quem é você? Levi. Ei. Quem é você? Levi! A tribo de Levi! O que é que eu fico, Moisés? Ei! A minha parte! Josué! A minha parte! Calma aí, calma aí, calma aí! Zebulon! Tome posse! Tome posse da Sali! Issacar! Levi! Ei, ei, ei! Não tem nada para você, não sobrou nada! E eu vou viver como? A tua herança é o tabernáculo. E lambe os beiços. Anda, manacianta. Curianda, canto, remanacio, manacheia. Eu vou ficar com o quê? Com o templo. Com o tabernáculo. Essa é a herança. Vai comendo o quê? Do altar. Vai vestindo o quê? Do altar. Mas tem uma coisa. O quê? Só vocês poderão entrar no Santo dos Santos. Enquanto Gad está arando a terra, enquanto Rubens está arando a terra, enquanto Benjamim está cuidando da terra, Levi está tendo contato com a glória, com a Shekinah, com a presença. O Senhor é a minha porção de dia, de noite, de tarde. Recebe aí a porção de Deus. Ei, desculpe, mas você está enrolado. Vira para o teu irmão e diga assim: desculpe, mas nós estamos enrolados com Deus. Diga aí. Rolou, pastor. Rolou, já era. Eu vejo o camarada com chamada, com tudo, e diz assim: vou dar um tempo. Quero mais saber disso não, isso é muita luta. Aí vai, é Jeová. Jeová é Jeová, né? Vai Jeová. Jeová deixa ele ir. Ele vai. Mas não sabe ele que lá em Reis, diz que o Senhor põe um anzol no nosso beijo. Não fala nem lábios. Fala beijo. Aí ele está fisgado e não sabe. Aí ele fisgou, Jeová fisgou ele. Mas ele não sabe, ele diz assim: eu não quero saber mais nada desse negócio, ficar pregando, orando, esse negócio, Deus me livre. Vou todo dia, culto ali, culto aqui, não é, eu preciso viver minha vida. Está enrolado, não sabe. Aí ele vai, igual bagre liso. Aí Jeová com a vara só dando linha para ele. Aí ele investe ali, fale, investe lá, fale. Aí ganha alguma coisa aqui, mas não é feliz. Aí impede mudança, vai para o lugar, vai para lá, roda para cá, mete as caras, Jeová, deixa ele ir, vai. Aí Jeová, agora eu vou puxar ele. Vai puxar, Jeová? Vou. Aí Jeová pega a linha e começa. Aí eu fico olhando, o cara pode ser grandão que nem eu assim, né? Gordo, forte, cara fechado, o cara vem assim fazendo beijinho. O que foi, irmão? Eu estou voltando. Ele não sai, está voltando nada. É Jeová que está puxando o anzol. O beijo chega, está esticado. Ele, agora eu vou voltar. Você está enrolado com ele. Levante a tua mão para adorar. Ai, canto na vaselha. Você está amarrado no altar. Essa menina bonita, né? Chega na faculdade. Ah, crente, chega na faculdade. Chega lá os convites. Vamos para onde? Hoje é sexta-feira. Vamos sair e tal. Ela disse: não posso. Até tenho vontade, mas não dá para eu ir. Por quê? Estou amarrada no altar. Cheguei aqui amarrada. Eu não posso, estou amarrada. Os garotões chegam na escola, né? 18 anos, flor da juventude. Vamos, rapaz, vamos. A balada hoje vai pegar fogo. Não posso. Você é bobo, rapaz, vamos embora. Não posso. Por quê? Estou amarrado. Nem se eu quiser sair do altar, não posso. As cordas não são cordas de nylon. Que corda que é? Cordas humanas. Cordas o quê? Humanas. Quem te amarrou? Jesus, com seu amor, deu um nó que ninguém desata. Adore, adore, adore, adore. Sexta característica, para a gente encerrar. Isaac está amarrado, não sei se é olhando para cima, de barriga para cima, ou se é de bruxo, não sei qual é a posição. Mas ele está deitado amarrado. Abraão pega o cutelo, levanta o cutelo, já raiou o dia, o sol já deve estar fazendo reflexo no cutelo. Abraão vai imolar, porque tem que sair sangue, senão não tem sacrifício, sem sangue não serve. Abraão vai descer o cutelo e o Isaac não fala nada, meu Deus do céu. Não grita, tá louco, papai, não faz isso. Nada. Nada. Vai descer o cutelo. A voz brada: Abraão, não estenda as mãos contra o menino. Porque agora sei que temes e serves a Deus. E o sacrifício? Levante os olhos. E Abraão ergueu os olhos. E atrás dos arbustos, o cordeiro está com a cabeça presa no chifre, balançando. Sexta característica: quem é filho de Abraão, o cordeiro vai aparecer. Tem hora que parece que ele não vai aparecer de jeito nenhum. Tem hora que parece que o cordeiro sumiu. Não sei qual é a prova que você está passando. Não sei a intensidade dela. Não sei que ponto ela chegou. Mas o Espírito me diz que tem gente aqui hoje que parece que a prova vai destruir a vida dele. Que o negócio está tão feio que ele não vê mais nada. Sabe o que é isto? É o ápice da provação. Qual é a palavra do Senhor hoje, pastor? Deus está dizendo: o cordeiro vai aparecer. Diga para o irmão do teu lado: o cordeiro vai aparecer. O cordeiro vai galopar aqui nesta noite. O cordeiro vai correr no nosso meio nesta noite. O cordeiro vai galopar aqui nesta noite. Eu já posso ver o cordeiro saltando aqui no nosso meio, dizendo: eu apareci, eu apareci, eu apareci, eu apareci, eu apareci. O cordeiro vai aparecer. O cordeiro vai aparecer na porta fechada para abrir a porta para você. O cordeiro vai aparecer nesta enfermidade para curar você. O cordeiro vai aparecer no meio destas dívidas para te ajudar a pagá-las. O cordeiro vai aparecer naquela causa na justiça para poder te dar ganho de causa, diz o Senhor. O cordeiro vai aparecer na negociação da tua casa própria. O cordeiro vai aparecer para te subir um degrau no ministério. O cordeiro! Agora veja o detalhe, veja o detalhe. O Isaac pergunta por ele na subida. Abraão diz que Deus vai prover. E o cordeiro aparece lá em cima. Quem não sente falta e não pergunta pelo cordeiro, o cordeiro não vai aparecer. Mas se você sentiu falta dele, ele vai dizer, fica tranquilo. Na hora certa, eu vou me revelar. Segundo detalhe. O cordeiro estava preso com o chifre no arbusto. Preso com o chifre no arbusto. Chifre, na Bíblia, é poder, é força. O cordeiro estava preso no arbusto porque tinha alguém preso no altar. O cordeiro só se prende se você estiver amarrado. Agora, crente solto no altar, o cordeiro não se prende. Crente solto. E aí, eu estou solto. Aqui é o contrário, irmão. Aqui preso é livre. E aqui livre é preso. Por que que você não é crente, seu rapaz? Mas eu não sou crente, sabe por quê? Porque o crente é preso. Eu digo, não, muito pelo contrário. Ele é livre. Por isso ele é preso. E ele é preso, por isso ele é livre. Por quê? Se eu for para lá, eu vou perder minha liberdade. Qual? Não vou fumar mais, não vou beber mais, não vou me prostituir mais. Isso é mesmo, é? É, então eu falei, vou te mostrar quem é preso e quem é livre agora. Como que é? Você consegue ficar um dia sem fumar? Ele disse, não. Disse para ele, eu nunca fumei. Você consegue ficar um dia sem beber? Se não, tenho 15 anos que eu não bebo. Você consegue ficar uma semana sem se prostituir? Disse, não. Se eu tenho anos, 15, que eu não faço isso. Por quê? Porque eu sou livre. E você é preso. Por que eu sou preso? Você não faz o que você quer. Você faz porque você está preso. Agora eu não faço porque eu estou livre. E agora na minha liberdade, também não posso fazer o que me dá na dele. Por quê? Porque eu estou preso por Deus. Crente livre não dá glória a Deus. Crente livre no altar não dá glória a Deus. Só dá glória a Deus crente preso. Por quê? Porque o preso está livre. E o livre está preso. O poder está preso pelo chifre. O chifre é força. Poder. Quem é preso no altar, a força de Deus e o poder estão presos por você. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu encerro agora para a gente orar. Pega o cordeiro. Sim, senhor. Tira o menino. Põe o cordeiro no lugar. Mata o cordeiro e deixa o menino vivo. Ei, que coisa linda. Sétima característica do filho de Abraão. Qual é? O cordeiro toma o teu lugar. Acabou. Não tem ninguém que vá fazer nada contra você, porque o cordeiro tomou o teu lugar. O cordeiro chegou e disse, você está preso por mim? Sim, agora quem vai ficar preso por você sou eu. Sai. Eu tomo o teu lugar. E agora? Quem bater em você vai ter que bater em mim. Quem ferir você vai ter que ferir a mim. Quem cuspir em você vai ter que cuspir em mim. Quem caluniar você vai ter que caluniar a mim. Quem perseguir você vai ter que perseguir a mim. Quem quiser derrubar você vai ter que derrubar a mim. Quem quiser pisar em você vai ter que pisar em mim. Quem quiser matar você, vai ter que matar a mim. Quem quiser destruir você, vai ter que destruir também a mim. Agora quem vai na tua frente sou eu. E não tem porta fechada que eu não vá abrir. Levante a tua mão para adorar o Rei da Glória. Pastor, foi, minha irmã? Pastor, foi, meu irmão? Moro perto da vizinha. E daí? Macumbeira do pé roxo. Ô, glória. Ô, glória. Mas é terrível. E daí? Fiquei sabendo que ela pegou meu nome. Botou na boca do sapo. Leva o meu também. Elson de Assis. RG 07884813-7. CPF 019-362-17-27. Para botar também na boca do sapo. Mas tem que ter um sapo bem gordo. Bem forte. Coitado do sapo. Coitado da mandinga. Ou vai secar. Ou vai explodir aquele sapo. Por quê, pastor? Porque o Cordeiro tomou o nosso lugar. Curai, Jeová nasce anda. Furica humana surianda, rabaxai, Jeová esteia. Pastor, estão armando para mim no meu trabalho. Coitado de quem armar para um filho de Abraão. Vão tomar minha posição, minha promoção. Coitado de quem quiser tomar aquilo que Deus prometeu para um filho de Abraão. Porque sai da frente, meu filho, porque o Cordeiro já tomou o teu lugar. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão. Diga pro irmão do teu lado aí, o Cordeiro tomou teu lugar. Diga para quem está atrás, o Cordeiro tomou teu lugar. Olha aí. O Cordeiro tomou teu lugar. Tomou a casa, tomou tua vida, tomou teu ministério, tomou tua família, tomou teu filho. Adore. Deixa eu ver se o Cordeiro tomou teu lugar. Quando o Cordeiro toma nosso lugar, a gente pula, a gente salta, a gente sente a presença, a gente glorifica. Deus não toma lugar de crente gelado. Deus não toma lugar de pedra de gelo. Fica de pé. Quando você vê as portas se abrindo, muralhas caindo, o impossível acontecendo, Tenha certeza, é o Cordeiro que está indo na frente. Quando voltares para casa hoje, saiba de uma coisa, o Cordeiro está na tua frente. Quem acredita nisso? Ira para o teu irmão, dê um abraço, ele disse assim, o Cordeiro tomou o nosso lugar. Dê um abraço nele, dê um abraço, dê um abraço, dê um abraço. Glória a Deus. Fala Jesus querido, fala. Arte Luz Produções, CDs, DVDs, capas, edição, criação e produção de artes gráficas. Na rua Rio de Janeiro, 985, sobre loja, no centro de BH. Arte Luz Produções, trabalhando com arte para oferecer qualidade. Contatos pelo telefone 0 operadora 31 3224-4174. Visite nosso site www.artiluzproduções.com.br.